estratégia diferente. O plano ainda segue o mesmo, daquele jeito. Yo. Racistas e otários, nos deixem em paz. Tem uma chance na segunda, toma bomba. Eu sou contra a violência, não mijo na cama, mas brinco com fogo e por amor te deixo em coma. Então segue na linha que meu bonde vai passar. Pela respiração já notei seu desespero, e quando vê, acho que nem vai notar. E por isso nessa prova tua nota cai pra zero. Diz quem se camufla na calada, a pele que brilha quando toca a luz da lua. Tanto faz pra nós é ouro e prata, o estilo é nosso se a dúvida é sua. Roda cromada, liga leve, cortando asfalto. Eu já tô vendo eles descer do salto. Quem tá tranquilo nada deve, então eu ressalto. Tem que ter postura pra ser respeitado. Bússola, relógio solar, aonde se origina a vida. Matemática, orixás, agricultura, astronomia. Manuscritos do Vaticano e no Pentágono. Registros africanos originários da história apagados. Cópias customizadas, versão branca europeia. Tal virtude que vocês falam tem sangue negro em toda ela. Foda-se o Papa, as famílias reais. Sangue puro é rola preta entrando em seus ancestrais. Quem construiu os prédios no centro, hein? Cadê os registros dos trabalhadores? Dane-se o medo de nós, hein? Que preocupa. O que foi feito com escravidão tem que ser entregue às nossas mãos. Fudeu 2025, ó, quem imaginaria? O preto no cargo mais alto da empresa, lotando as faculdades, ganhando de igual pra igual, sendo invejado por beleza, inteligência, arte. Uau. Coisa linda é ver a cara de tacho dos brancos quando ouvem as palavras. Eu não palmito, mano. Se quiser pode seguir lá no Instagram, curte o progresso da minha cor e os meus traços africanos. Mais uma sem refrão, calho de 3R na E. Diamantes lapidados que surgem do calabouço. Nossa arte é genuína, tentando se apropriar. Não olha muito pra minha cara que o fogo tá te esperando, risca. Eu fui aguantuar, pagar promessa só. Nas águas de mamãe, nunca mais me senti só. Sozinha nunca tive, tenho uma força maior que me guia onde eu vou quando a lua tá pior. Morrer de tanto chorar, sofrer de muito amar. Deitei no colo de Oiá, minha filha, eu vou te guiar. Morrer de tanto chorar, sofrer de muito amar. Deitei no colo de Oiá, minha filha, eu vou te guiar. Bonita, que te contaram na escola sobre a abolição da escravatura? Pois é, esqueceram de te contar a parte mais importante. E não foi por acaso. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Dizem que foi o fim da escravidão. Mas te pergunto, o que acontece quando tu solta alguém depois de 300 anos de cativeiro, sem terra, sem casa, sem um real no bolso? Verdade? A tal liberdade foi só no papel. O povo negro foi jogado na rua. E os fazendeiros, esses sim, tiveram apoio do governo. Muitos foram até indenizados pela perda de seus escravos. Enquanto isso, os libertos viraram mão de obra descartável, empurrados para as periferias e hoje ainda carregam essa marca histórica. E aqui vai o que ninguém te conta. O governo brasileiro, após a abolição, começou a trazer imigrantes europeus com apoio oficial, enquanto o povo negro era esquecido. Era uma política de embranquecimento. Mais puro racismo institucional. A abolição foi uma farsa disfarçada de progresso. E se a gente não souber disso, o Brasil vai continuar sendo o país das injustiças.